Prefeitura de Foz do Iguaçu e o Instituto de Habitação do município estão desenvolvendo um projeto para a construção de casas para funcionários públicos ativos, inativos e pensionistas do município. O projeto inicial é construir 2.000 residências. De acordo com Valmir Gritten, diretor do Foz Habita, o projeto seria viabilizado através de parceria com o governo do estado e a Caixa Econômica Federal. Nós estamos só vendo agora o entrave burocrático, como é que nós vamos fazer isso, os projetos, e nessa semana agora quero ver se eu consigo mandar para a secretaria já esses relatórios, esses questionários, para saber a demanda nossa que nós temos, em especial aos funcionários públicos. A ideia é de que o pagamento do imóvel possa ser descontado da folha de pagamento dos servidores, conforme explica Valmir. É um projeto diferenciado que nós temos em mente, com desconto em folha, né, consignado, para que o funcionário possa ter essa garantia, a construtora que vier a fazer também tenha essa garantia do recebimento. Haverá parceria também com a Caixa Econômica, que vai financiar a obra, ou quem sabe o Banco do Brasil, a gente não sabe ainda. Mas o fato é que nós precisamos cuidar do funcionário público municipal. Esse é um projeto piloto, a gente tem visto aí que outros municípios se preocupam também com isso, mas não conseguem efetivamente levar a termo essa questão. Entre os projetos do Foz Habita também está a readequação do conjunto habitacional Lagoa Dourada. Na última semana, peritos da Controladoria Geral da União e da Caixa Econômica Federal fizeram uma vistoria no local. Os técnicos verificaram as condições das casas e da infraestrutura entregue pela administração pública em 2007. De acordo com Valmir, um relatório deverá apontar irregularidades na obra e as necessidades de melhorias. Ele diz que algumas já estão previstas pela prefeitura. Desde a qualidade do material, conversaram com os moradores, fizeram entrevistas, enfim, tiraram fotos, fizeram um relatório, uma auditoria completa dentro daquele loteamento que nós sabemos que tem problemas desde que foi idealizado nos anos de 2007 até 2012, quando nós assumimos, já era um problema crônico dentro da cidade. Foi feito um levantamento de todas as prioridades que eu acabei elencando agora, qualidade da obra, enfim, vários problemas que tem lá. E aí, esse relatório, nós nos comprometemos com os moradores a fazermos uma grande licitação para sanearmos esses problemas, né? Porque não é possível nós termos dentro de Foz do Iguaçu um loteamento idealizado com 700 casas e com tantos problemas, desde 2007. No próximo mês, o Foz Habita também deve iniciar a entrega das primeiras casas no conjunto habitacional Almada, que tem 234 imóveis previstos no projeto. Maurício Freire, para a CBN Foz.